Capítulo 6. Um novo santuário. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. 2 Coríntios 6, verso 16. O Antigo Testamento, a presença gloriosa de Deus habitava primeiramente no tabernáculo, depois dentro do templo de Salomão. Agora Deus se prepara para se mudar para onde sempre foi a sua habitação desejada. Um templo que não é feito de pedra, mas que se encontra no coração de seus filhos e filhas, preparando um povo para o Senhor. Novamente, era necessário que, em primeiro lugar, viesse a ordem divina. Desta vez, a ênfase não estaria na ordem externa, mas na ordem interna. Ali, no lugar secreto do coração, seria o próximo lugar onde a glória do Senhor seria revelada. O processo de ordem e transformação começou com o ministério de João Batista. Seria um erro considerar João um profeta do Antigo Testamento, pois a Bíblia descreve o seu ministério como o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Sua pregação se encontra no início de todos os quatro evangelhos. Jesus enfatiza essa verdade quando declara a lei e os profetas vigoraram até João, Lucas 16, verso 16. Observe que ele não disse a lei e os profetas vigoraram até mim. O nascimento de João foi anunciado a seu pai por um anjo. O propósito do seu ministério se resume nestas palavras: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, para habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas 1, versos 16 a 17. Observe que ele deveria habilitar para o Senhor um povo preparado, assim como Deus ungiu os artesãos e os artífices dos dias de Moisés para construírem o tabernáculo. Ele também ungiu João para preparar o templo, que não era feito por mãos. Pelo Espírito de Deus, ele deu início ao processo de preparação do novo templo. Isaías profetizou sobre João. Ele disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Todo vale será aterrado e nivelado, e todos os montes e outeiros. E o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. Isaías 40, versos 3 a 5. Esses montes e outeiros não eram fortalezas de elementos naturais, mas sim os caminhos do homem, que se opunham aos caminhos de Deus. O orgulho elevado e eminente dos homens tinha de ser rebaixado. A irreverência e a loucura do homem seriam confrontadas e derrubadas como preparação para a revelação da glória do Senhor. A palavra hebraica para tortuoso no versículo acima é akob. O dicionário Strong a define como fraudulento, enganoso, poluído ou tortuoso. É fácil ver que tortuoso não se refere à falta de retidão física. Uma tradução mais precisa dessa palavra akob seria enganoso. João não foi enviado para aqueles que não conheciam o nome do Senhor. Ele foi enviado para aqueles que tinham uma aliança com Jeová. O povo de Israel tinha se tornado religioso, mas achava que estava tudo bem. Na verdade, Deus via os israelitas como ovelhas perdidas. Os milhares que frequentavam fielmente a sinagoga continuavam inconscientes da verdadeira condição de seu coração. Eles estavam enganados e achavam que a sua adoração e serviço eram aceitáveis a Deus. João expôs esse engano ao arrancar a mortalha que o cobria. Ele sacudiu o fundamento instável sobre o qual eles se justificavam como filhos de Abraão. Ele trouxe à luz o erro das doutrinas dos anciãos e expôs as suas orações, que não passavam de fórmulas destituídas de paixão e de poder. Ele mostrou a inutilidade de se pagar dízimos enquanto se negligenciava e até se roubava dos pobres. Ele apontou o vazio de seus hábitos religiosos destituídos de vida e revelou claramente que seus corações endurecidos estavam distantes de Deus. João veio para pregar um batismo de arrependimento. A palavra grega para batismo é baptisma, que é definida como imersão. De acordo com o dicionário Webster, imersão significa mergulhar. Assim, a mensagem de João não era um arrependimento parcial, mas uma mudança radical e completa do coração. As confrontações corajosas de João destruíram a falsa segurança que os israelitas haviam encontrado nos seus enganos firmemente arraigados. Sua mensagem era um chamado aos homens para que voltassem o seu coração novamente para Deus. Sua missão divina nivelava o solo dos corações que o recebiam. As montanhas eminentes do orgulho e os outeiros elevados da religião foram aplanados, preparando o povo para receber o ministério de Jesus, o mestre construtor. Quando o trabalho de João foi concluído, Jesus veio para preparar o templo no nível reto da humildade, até que o processo de construção estivesse completo. Jesus estabeleceu o fundamento e construiu. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11. Mais uma vez, a palavra de Deus trouxe ordem divina. Desta vez, porém, a sua palavra foi revelada como a palavra de Deus encarnada. Jesus é o mestre construtor, Hebreus 3, versos 1 a 4, não apenas por seus ensinamentos, mas também na vida que viveu. De todas as maneiras, ele demonstrou à humanidade o caminho aceitável do Senhor. Aqueles que receberam o ministério de João também estavam prontos para receber a obra de seu mestre construtor. Inversamente, os que rejeitaram João estavam despreparados para receber as palavras de Jesus, pois o solo de seus corações era instável e irregular. Não havia nenhum fundamento preparado. Eles eram como terrenos de construção, incapazes de suportar um santuário. Jesus se dirigiu aos orgulhosos religiosos que resistiram a ele, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Mateus 21, verso 32. Foram os pecadores daquela época que receberam a mensagem de João e que, por sua vez, abriram o coração para Jesus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eles não estavam confortáveis com a sua própria religião e sabiam que precisavam de um Salvador. O passo final da preparação. Quando cumpriu tudo o que seu pai havia ordenado que fizesse em seu ministério terreno, Jesus foi enviado à cruz como cordeiro do sacrifício pelas mãos de Caifás, o sumo sacerdote em exercício. Este foi o último e crucial passo da preparação do templo do coração do homem. O sacrifício de Jesus eliminou a natureza pecaminosa que separava o homem da presença de Deus desde a queda de Adão. Vimos a oferta do cordeiro do sacrifício, representada na construção do tabernáculo e na dedicação do templo. Quando o tabernáculo foi levantado, Arão, como sumo sacerdote, fez ofertas ao Senhor. Uma das ofertas foi um cordeiro sem defeito. Uma vez feito isso, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico 9, verso 23. Isso foi logo após Nadab e Abiú terem sido julgados e mortos. O sacrifício do Cordeiro de Deus é representado na dedicação do Templo de Salomão. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Foi neste mesmo dia que a glória do Senhor foi revelada no templo. O escritor de Hebreus compara o sacrifício de Cristo ao oferecido no tabernáculo e no templo, dizendo: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, verso 12. Jesus, o Cordeiro de Deus, pendurado na cruz, derramando cada gota de seu sangue inocente e real por nós. Quando isso aconteceu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Deus se mudou. A glória de Deus nunca mais seria revelada em um edifício feito por mãos humanas. Em breve, a sua glória seria revelada no templo onde ele sempre havia ansiado habitar. Um coração e um propósito. Agora leia o que aconteceu pouco depois da ressurreição de Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como o de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2, versos 1 e 3. Mais uma vez, a glória do Senhor é manifesta. Observe, estavam todos concordemente. Ordem divina. Como fazer com que 120 pessoas estejam de acordo? A resposta é simples. Eles estavam todos mortos para si mesmos. Eles não tinham programações. Tudo o que importava para eles era obedecer às palavras de Jesus. Sabemos que Jesus ministrou a dezenas de milhares em seu ministério de 3 anos e meio. Multidões o seguiam. Depois de sua crucificação e ressurreição, ele apareceu a mais de 500 seguidores. Mas no dia de Pentecostes, encontramos apenas 120 pessoas na casa onde o Espírito de Deus desceu. É interessante observar que os números continuavam diminuindo e não aumentando. Onde estavam os milhares depois da crucificação? Por que ele apareceu apenas a 500? No dia de Pentecoste, onde estavam esses 500? Foi apenas 120 que a glória de Deus foi revelada. Depois de sua ressurreição, Jesus disse ao povo para não sair de Jerusalém, mas esperar a promessa do Pai. Acredito que todos os 500, a princípio, esperaram pela promessa, mas à medida que os dias se passaram, o tamanho do grupo foi diminuindo. Impacientes, alguns devem ter decidido: temos de seguir em frente com nossas vidas. O Mestre se foi. Outros podem ter partido para ir adorar a Deus na sinagoga, da maneira tradicional. Outros ainda podem ter citado as palavras de Jesus: devemos ir a todo mundo e pregar o Evangelho. É melhor irmos agora e fazer isso. Creio que o Senhor esperou até que todos os que restaram tomassem a decisão de dizer dentro de si: ainda que apodreçamos, não vamos sair daqui, pois o Mestre disse para esperarmos. Somente aqueles que eram completamente submissos ao Mestre podiam fazer tal compromisso. Nenhuma pessoa, atividade ou coisa importava, tanto quanto a obediência às suas palavras. Estes eram os que tremiam diante da sua palavra. Isaías 66, verso 2. Eles temiam a Deus. Os que restavam haviam ouvido atentamente quando Jesus falou à multidão, dizendo: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Assim, pois, a todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, verso 27 a 33. Jesus deixa claro que para segui-lo, devemos primeiro calcular o custo. Há um preço em seguir Jesus e ele o deixa claro. O preço é nada menos do que a nossa própria vida. Você pode questionar: pensei que a salvação fosse uma dádiva gratuita, algo que não se pode conquistar. Sim, A salvação é um presente que não se pode ser comprado ou conquistado. Entretanto, não podemos retê-la se não dermos toda a nossa vida em troca por ela. Até um presente precisa ser protegido para não se perder ou não ser roubado. Jesus exorta: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A força para suportar está em dar livremente a sua vida. O verdadeiro crente, o discípulo, entrega sua vida completamente ao Mestre. Discípulos ficam firmes até o fim. Convertidos e observadores, por querer os benefícios e as bênçãos, mas lhe falta perseverança para permanecer até o fim. Ao final, eles desmaiarão. Jesus deu a grande comissão dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele nos comissionou a fazer discípulos e não convertidos. O remanescente que restou no dia de Pentecostes havia deixado de lado os seus sonhos, ambições, objetivos e metas. Isso criou uma atmosfera onde eles podiam ter um mesmo propósito e um mesmo coração. É esta a unidade que Deus deseja nos levar hoje. Houve diversos movimentos pela unidade em nossas cidades, entre alguns líderes e igrejas. Nós nos unimos e buscamos a unidade, mas precisamos nos lembrar que somente Deus pode realmente nos tornar um. A não ser que tenhamos colocado tudo mais de lado. Por fim, as metas que estavam escondidas acabarão vindo à tona. Quando há motivos ocultos, os relacionamentos se desenvolvem em um nível superficial. O resultado é raso e improdutivo. Podemos ter unidade de propósitos sem obedecer ao coração do nosso Mestre. Então a nossa produtividade é vã. Pois se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deus ainda está procurando aqueles que tremem diante da sua palavra, e é aí que se encontra a verdadeira unidade. A glória do Senhor revelada. Os que estavam reunidos no dia de Pentecostes tinham verdadeira unidade. Eles eram um em seu propósito com o Mestre. Os corações deles estavam em ordem. A preparação do ministério de João havia se combinado com o ministério de Jesus e o resultado foi ordem divina. A ordem divina foi alcançada no coração dos homens. De acordo com o padrão de Deus, depois da ordem divina, vinha a glória de Deus revelada. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2, nos versos 2 e 3. Uma medida da glória de Deus manifestou-se naqueles 120 homens e mulheres. Observe que línguas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. Esqueça as imagens que você viu nos seus livros de escola dominical. As pequenas chamas de fogo flutuando sobre a cabeça daqueles discípulos. Todos os presentes foram batizados ou imersos no fogo da sua gloriosa presença. Mateus 3, verso 11. Naturalmente, esta não era a glória de Deus completa e revelada, pois nenhum homem viu nem pôde suportar a glória plena de Deus revelada. Mas esta manifestação foi forte o bastante para atrair a atenção de multidões de judeus devotos e tementes a Deus que residiam em Jerusalém, vindo de todos os países debaixo do céu. Atos 2, versos 6 e 7. Como resposta a isso, Pedro levantou-se e pregou o evangelho a eles. Naquele dia, 3.000 foram salvos e acrescentados à igreja. Não foi um culto programado, nem havia sido feito nenhum anúncio. Como resultado, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Deus havia revelado uma porção de sua glória e o povo estava maravilhado com a sua presença e poder. Ele continuou a operar de forma poderosa. Diariamente havia testemunhos dos tremendos milagres e libertações. Não havia como negar a poderosa mão de Deus operando. Grandes grupos de homens e mulheres recebiam o Senhor. Os que haviam entregado suas vidas a Jesus anteriormente receberam o refrigério da presença do seu Espírito. Mas, como já vimos, se Deus revelar a sua glória e as pessoas voltarem à falta de temor, certamente haverá um julgamento. Na verdade, quanto maior a glória, maior e mais rápido será o julgamento. O próximo capítulo examinará em detalhes o trágico evento que ocorreu logo após a revelação da glória de Deus. Se desejarmos o louvor dos homens, temeremos o homem. Se temermos o homem, serviremos ao homem, porque servimos aquilo que tememos.